volte logo, não suporto esta distância de você. Desse mundo, pra você eu entreguei. Por isso peço que escreva uma carta, por favor. Meu coração está pedindo, volte logo, meu amor. Volte pra mim.